517. Sì, riposo da 1033, 517, baciato avanti. Muito bom dia, Web. Visual com Airbus na curta. Após o pouso do Airbus, ali mantém pistão no zero, preparando-se para decolagem de imediato assim que autorizado. Após o Airbus na curta, ali mantém aguardando para decolagem de imediato 605, chega trem redução, torre 1186. 186, muito obrigado, bom dia, daqui a pouco. É. Voador, eu vou no 607. Vou no 607, Guarulhos, copia? Copia. Autorizado Guarulhos, 360, via feliz 50. Decola da pistão 1-0, primeira curva direita, saída da El, letra de 10. Controle em 119.8, transponder 5401. Muito bom dia, gol no 605, estabilizado LS 1-0. Web 5722, mantenha a posição. 5401, transponder, gol, 1-0. 607, controle em 119.8. Chambra Puxa e Sonar. Chambra Puxa e Sonar. Gente, agora eu tenho salido, vou no 605. Olá, Salvador, muito bom dia, boa noite para o 4, para a gente dar uma organização. Noite para o 4, Galeão, autorizado, 360. E Upper November 857, seguro e Upper 116. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, letra de 10. O controle em 119.8, transponder 5403. Livre pouso, pista 10, vento 130 graus, 069. Gente, livre pouso 10, quando menos 05. No ponto de espera da 10, chama a torre 11862, altimetro 104, 3890. Atende alta, 286, bom dia. Portão 11. Alfa Juliette para o 1-1, tá 3597. Motor é 1-3325. Nós temos mais duas, 1288 e 1260. Acredito que uma delas eu consiga falar. Com 1-7, por favor, vai dar passagem aeroporto para o taxiando de Apache. Paciente, vai receber passagem aeronave da companhia. Posso prosseguir para o 1-1, está 3-5-7. No 642, autorizado o Recife 390, via 358. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Fuca, transição Aracaju. Controle 119.8, transponder 5177. 390, Recife 358. Decola 10, pedindo a da Fuca, Aracaju. Controle 119.8, transponder 5177. Decola 2, só puxa sonar. Está autorizada a aproximação em LR. Autorizado, LR, autorizado. Iniciando decolagem. Comandou, bom dia, 3890, ponto 0 da praça. Bom dia, 3890, após decolagem do Web à frente, a Lima tem. Pois o Web a Lima tem, 3890. 605, livrou na sua escuta. No 605, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, com 07, no 605. A Mike Freigolf, autorizado início do reboque, reporta para o ingresso 41. Ok, reportará. Web 5722, decola os 2-1, no chama agora controle em 1-9-8, bom dia e bom voo. 19-8, obrigado. Controle Salvador, muito bom, bom dia. Web 5722, decola, agora eu fico, passa ali 400 no perfil. Web 5722, este é o controle, meu cordial, está em contato radar. 2-2. Externo em aproximação, redução, cheque de pouso, chame a torre, 1-1-8-6. Reduzindo, torre 1-8-6, bom dia, tá abrindo 1-7. Bom dia. 0, vento 1-40 graus, 089. Iniciando 3-2-9-0. Oi, Salvador, tá 3953, baixar, travado, visual, pista 10, bom dia. Muito bom dia, tá 3153, continue a aproximação agora no pista livre, vento no 30 graus, 08 nós. Pista livre, tá 3153. Van 3153, livre pouso, pistão no zero, vento no 30 graus, 069. Livre pouso, tá 3153, pistão no zero. Van 3890, decola os 22, chama agora controle em 119.8, bom voo. Renovou, 198, tenha um bom dia. Salvador, bom dia, 3890, decolado. 3890 decolado, este é o controle Salvador, meu cordial está em contato radar. 5722, controle. Prossiga. O equipamento é um 737-300, confere. Primativo. Agora atendo, obrigado. Positivo. Tá 3890. Prossiga. Vamos partir pro Romeo Fox 018. Agora, senhor. Obrigado. Dan 3153, solo aos 25, Oliveira direita, 21.9, um bom dia. Dan 219, bom dia, até 3153. Salvador, bom dia, até 3153. 3153, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette para 09, até 3153. Web 722, chame Recife 1288. 28, obrigado. com o Noctatiano 5, informação Índia 360, Brasília. Noctatiano 5, autorizado Brasília, 360, via aperto 1-7. Decola no 0, direita, saída gole, transição ofito. Controle 119 decima 8, transponder 5406. Obrigado, 360, via aperto 1-7, decola da 1-0, curva direita, saída gole, gole ofito, controle 198, transponder 5406. Noctatiano 5, chama para posicionar. Agora. TAM 3890, chame Recife, frequência 12685. Bono 2085, obrigado, senhor. Bom domingo. Boa. Gente, bom dia, tá? Foi mais que entregou. Salvador, no 642, como é que está no meu espaço completo? No 642, 06, autorizado para posicionar, chama o táxi. Autorizado para posicionar, vai chamar o táxi, 642. Salvador, dono 642. Prossiga. Deixa eu lá ficar mais um, esperar um pouco, tem mais um, algumas bagagens para embarcar, deu problema na esteira lá no, aí no aeroporto. Já chamo daqui a pouco para o fechamento, tá? Sim, eu vou desautorizar e quando for o chefe, pode chamar novamente. É, bate dois, vai chamar quando pronto. Dono 642, agora pronto, um pushback, pelo menos posição 62. Autorizado, chama táxi, dono 642. Autorizado, pushback, estacionamento, já chama pro táxi, dono 642. 797, copia? Ah, 1897, autorizado com FIM 360, via Porto 16. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda Brito, controle 1198, aciona 5490. Número 643 para táxi, com 092 a ponta, com 0330, para a Chiva Salvador. Número 642, táxi autorizado de Passo Indo e Alfa, no ponto de Saradão 90, chama Torre 11862, eu tinha 95.